Mano, táxi é 6733, estamos com 121 a bordo, 3 horas e 50, alterna com 20. E a Juliette Alfa, ponto espera, torno no 86. E a Juliette Alfa, ponto de espera, 186, 6722. Solo 3894, livrou nessa escuta. 3894, boa tarde, táxi Alfa Kilo, passo 3, chame na saída do passo 3. Alfa Kilo, passo 3, chamará para a saída do passo 3, 3894. Boa noite, então 8002, ponto de espera pronto. 8002, ali mantém, após o azul. Após o azul, ali mantém, então 8002 na 10. Autorizado via para o voo 9602, controle. Voo 9602, o senhor está livre agora das restrições à frente de altitude e velocidade, descendo a 2.000 pés, ajustado o 9011, está livre, e ILS pistando 0, de Salvador, reposta estabilizada. Ok, 2011, chama a estabilidade. 8, bom voo. 198, bom fim da semana, 4234. Salvador, muito boa tarde, Azul 4234. Azul 4234, muito boa tarde, contato radar na decolagem, suba nível de voo 370, a saída Pucajamo-Aracaju. Pucajamo-Aracaju, a sua escuta subindo 370. Solo, gol 567 para o pushback acionamento na posição 4. Autorizado, chame táxi. Câmara táxi. Controle, sobe em Salvador, pro gol 602, não. Até o momento não tenho confirmação de chuva, mas vou confirmar com a torre aqui, pessoal. Só um minutinho. Negativo. Sem chuva. Ah, valeu, obrigado, hein. 22. Web 6722, a linha mantém, estou no zero. A linha mantém, 9-0, 6722. Ponte espera. Mike, é com indecente, reposte para ingresso, só ajuste no 0 no 1. 002, decolar 208, controle 1 no 98, bom voo. 8002, obrigado. 8002, contato radar na decolagem, subindo a nível de voo 360. Após 2.000 pés, está autorizado curva direita para o Adileda, após Leda, senhor voo Abdev. Maravilha, 2.000 Leda, Leda Abdev, tá, 8002. Mike é com Índia. 6722, livre decolagem pistão no zero, vento 120 graus, 07 mais. Livre decolagem 6722. Salvador, o voo 567 para o táxi, altera com 3:48 de autonomia e 86 é o POB. 86 é isso? Afirmo. Táxi via Índia e Alfa, ponto espera, chama a torre no 86, o gol no 567. Sim, Índia e Alfa, após chamar no 86, gol 1567, bom trabalho e bom final de semana. Igualmente, bom voo. Controle 1 no 98, bom voo. 6722, boa. Controle Salvador, Webjet 6722, decolado na sua escuta. Objet 6722, boa tarde, contato radar na decolagem, suba nível de voo 340, saída da El, Leda Eudes, após 2000 pés, está autorizado curva à direita na proa de da El. Ok, subindo para 340, após 3000, direto da El, 6722. Presente, Objet 6722, após 2000, direto da El. Ok, voando da El, 6722. Solo Salvador, gol 1601, gate 7, para Beto Salvador. Autorizado, chame táxi. Agora para o táxi, 601. E LS visual, gol no 602. Gol no 602, complete sinal, chame torre 118, decimal 612. Obrigado, boa tarde. Afirmativo, decola imediato, sem parada, gol no 567. Gol no 567, livre da colagem imediata, pistão no zero, vento no 00 grau, 08 mais. Cliente, livre da colagem imediata, gol no 567. Torre gol 602, sim, braço embaixo travado. Sente gol no 602, continue a aproximação, aguarde pista livre. Tamara, aguardando. Tribuna. Salvador é o 1649 para Confins, tá? 649 Confins 360, copia? Copia. Autorizado Confins 360, decola da 10 curva à direita, na saída da El Leda, após Leda Bridge. Controle opera 198, transponder 5517. A rota é via Upas do Luno 6. Autorizado 360, pela posição 16, decolando da 10, primeira curva direita, da El Leda, após Leda Bridge. 3980, controle após 5517, transponde para o 1649. Correto, quando pronto, some posicionamento no 05649. Chama. Solo TAN 3897 para pushback, acionamento no 06. 3897 irá aguardar após o início do táxi do Gol, que está no 07 puxando, iremos autorizá-lo. Positivo, não foi escutado. E pouso 602. 567, decolada Azul no 5, controle 1 no 98, bom voo. 198, gol 1567, tudo. Salvador, muito boa tarde, gol 1567. Gol 1567, contato radar na decolagem, subo 360, saída gole e valfita. Ciente, subiu ao 360, saída gole, transmissão fita. Gol 1567. 8002, chame Recife no 3325, alternando 1251. 1601 com 178 a bordo, 3 horas e 54 de autonomia, alternando com apenas pronto para o táxi. Autorizado táxi via Juliette Alfa, ponto espera, chama a torre 1186. Juliette Alfa, ponto espera 1186, ponto 601. 3897, observando a retaguarda, passagem do gol, após livre posicionamento, chama em táxi. Após a passagem do gol, 3897 tem livre posicionamento. Solo gol no 602, boa tarde, livrou. 602, boa tarde, táxi Alfa, Kilo, pátio 3, chame para a entrada no pátio principal. Alfa, Kilo, no pátio 3, aguardando a entrada no pátio principal, 602. 104 milhas, sudoeste de Salvador, TAM 9355. Pode voar eu, Jesus, 6722? 6722, coordene diretamente agora com o Centro Recife, chamando em 13325, alternando 125 decimal 1. 3325251, 6722, obrigado. De controle? Eu escuto. Está presente, vou ir pro Odiofito. Pro Odiofito está presente, voo no 567. Voo no 567, confirma sua razão de subida? 3 mil pés. Ciente. Espera 101, voo no 601. Voo no 601, ciente, a linha da cola, pista 10, vento 00 graus, 1-1 nós. A linha da cola. Era um voo no 601. Mike Eco India. Afirmo, vento 100 graus, 100 nós. Sou no 602, no pátio 3. Gol 602, aguarde para prosseguir para o 06. Aguardando no pátio 3 para prosseguir para o 06, gol no 602. Para o táxi 3897, 221 a bordo, Galeão, 4 horas. Fixa no 260, alternando 128.8. Chama Recife 1260, alterna 1288, gol 1567, bom trabalho e bom final de semana. Igualmente. No meio. Observando Marília, faz passagem para o 06, gol no 602. Está livre LS para pista 10 de Salvador, reporte estabilizado. Contra estabilizado, descendo para 2000, então 3603. 9355, livre de restrições à frente, descendo para 3000 pés, ajustado 1011. Está livre de restrição de TAP, descendo para 3.001. Prole, gol 1601. Gol 1601, boa noite. O senhor está agora sob contato radar, sob a nível de voo 360. Após 2.000 pés, está autorizado curva direita na proa de Leda. Após Leda, o senhor voa P10. Ok, após 2.000 pés, Leda direto. É por Leda B10, gol 1601, salve para o 360, obrigado. Salvador, uma boa, 3897, aproximando-se do ponto de espera, pronto. Tá 3897, ciente, a linha decola, pista 10, vento 00 graus, 11 nós. A linha e decola da pista 10, 3897. Aguarda? 649 agora está autorizado. 649, estávamos aguardando apenas a passagem do Boeing que ia prosseguir para 06. 749, está autorizado a chamar para o PEC. San 3897, decolador 26, controle 1998, bom voo. 98, San 3897, obrigado. Salvador com 1273. Coluna Dael Leda. 3897, contato radar na decolagem. Suba nível de voo 340. Após 2000 pés, está autorizado curva direita para o de Dael. Após Dael Leda, Leda Bidev. Após 2000 pés, Dael, Dael Leda Bidev, da 3847. 9355, pode descer para 2000 pés? Autorizado, descida para 2000 pés, 9355, está autorizado final ILS pistão no zero de Salvador, reposto estabilizado, o ajuste permanece no 011. Autorizado ILS, reportamento estabilizado, obrigado, tá? 9355. TAM 3603, confirme estabilizado. Positivo. Está uma milha para o marcador externo, complete final, chame torre, 118, decimal, meia dúzia. Gente. 16, decola dona zero, direita. Dael Leda, após direto lead 5512 transponder e o controle poderia confirmar? Vento no 20 graus, 08 mais. Livre, pouso 3, 603, baixa cara. Confirmando controle 1998, transponder 5512. 1998, transponder 5512. Correto, quando pronto, chame posicionamento no 03. Com Índia, prossiga. Ok, chame novamente o solo em 1219, Mike é com Índia. Mike é com Índia, Mike é com Índia, Salvador, Aracaju, 035 é o nível, decola 107, curva esquerda, corredor forte, controle opera 1998, o transponder será o 0271 no cotejo. O POB? Copiado, assinamento táxi decolado com a torre na frequência de 1186. Saulo Luan 649 para o táxi com 38 a bordo, autonomia de 3 horas e meia, alternativa Campinas. Está autorizado o táxi via Juliette Alfa, ponto de espera, torre 186, gol 649. Autorizado, Juliette Alfa, ponto de espera 286, 649, obrigado. Ah, intercepta no localizador, Jacques Paul, 9355 da TAM, complete final, chame torre 1186. 86, até já, 9355. 1601, chame Recife, na 1 33.25, alternando frequência 1251. 3325251, boa noite, obrigado. Realmente. Mike é com Índia Lima, tem pistão no 7. TAM 3603, solo 30, livre à direita, 1219, boa tarde. 19. Tony, gol no 649, pode estar dando zero pronto. Gol no 649, confirme se tem condições de decolagem imediata sem parada. Afirmativo. Gol no 649, livre decolagem imediata, vento no 1, 0 grau, 099. Livre decolagem no 649. Bota 3603, livrou na Eco. 3603, táxi Alfa, quilo, pátio 3, chame para ingresso no pátio principal. Vem chamar para ingresso no pátio, da 3603. Aguarde pista livre. Portador 9355, livre pouso, pista 1-0, vento no 1-0, grau 099. Livre pouso na 1-0, 649, decolado 32, controle 1-98, bom voo. 10-98, bom dia. Salvador, gol no 273, pushback, acionamento. Autorizado, chame táxi. Centro 273. 49, contato radar na decolagem, suba nível de voo 360, após 2000 pés, estou autorizado, curva direita, prod Dael, após Dael, Leda Bridge. Ok, contato 360, após 2000, Dael, Leda Bridge. 07, 2003.